3310, confirme sua velocidade. 2509. Na 3310, reduza para 200 nós a velocidade, número 2 na aproximação. Azul 4070, confirme sua velocidade. 2410. Confirme 210. 240. Reduza para 2109. Azul 4070, número 3 na aproximação. Salvador Gono 603, vamos para o táxi, 83 a bordo, 4 horas de autonomia, alternativa é Campinas. Uno 603, confirmado 153 a bordo. 83. Gente, 183 a bordo, Campinas e 4 horas de autonomia. Positivo, só é 83 total. 83. Positivo. Gente, autorizar táxi até o ponto de espera. Via Índia no ponto de espera, chamará a torre em 118 decimal 95, ajuste na 01 no voo. Obrigado, ponto de espera de 81. Oceané 6310, segue como número 2, tráfego a posição de 1 hora 10 milhas, desça para 2 mil pés e reposta estabilizado no localizador. 2 mil pés, reportará estabilizado no localizador. Oceané 6310. Azul 4070, desça para 3 mil pés, o QNH no 09. Gente, Alfa Tango Índia, reporte para Ipa. Então, igual 1603, pode ser a pronta. Alô, 603, autorizado, Daniela, né? Com a pistão no 0, vento 090 graus, 099. Gente, autorizado a linha de decolar o voo 1903. Recepção localizador, outra 3858. Não, 3858, chame torre, 118, decimal 95. 1895, boa noite. Boa noite. Boa noite, torre, até 3858, embaixo travado na final da 90. 3858, continue a aproximação, cheque trem, embaixo pista livre. Guardando pista livre. Boa noite, o voo 1885, formação Sierra. 885, Sierra em curso, confere, altímetro 011, Salvador Guarulhos. Já temos a aprovação do nível 360, portão de número 9. Pronto para copiar? Pronto. Conforme então, Salvador Guarulhos, nível de voo 360. Inicia a rota e via posição bridge, upper azul 16, restante conforme a rota. Decolagem pistão no zero, mantenha a reta até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas. A após iniciar a curva pela direita, cumpre o perfil subida da El Leda. Após Leda, direto posição bridge. Controle 1208, torre 1895, acione o transponder 5410. 1208, bom serviço, 693. Decola da 10 com curva direita da El Leda, após Leda voa bridge, 20.8 é o controle, 1895 a torre, transponder 5410, 5410, voo 1885. 5410, portão 9, chame pronto. Muito obrigado. 4360, saída arma, 1693. Azul 4077, desça para 2000 pés, autorizada final, procedimento LS X-Play, reposto estabilizado no localizador. 2000, chamei estabilizado. Na 3110, passando Duna, complete aproximação, chame torre 118 decimal 95. 1895-6310. Eu siga, Guardião 06. Sete, Guardião 06, mantenha-se em condições visuais. Quem negar no 01, reporte na final de Ondina. Gol 1603, suba restrito pelo centro até nível de voo 300. 300, restrito, gol 1603. No solo 50, livre à direita, chama o solo 1219. Livre à direita, chama 1219, tá 3258. Solo Salvador, muito boa noite, tá 3258. Grau 09 noite. Livre pouso, 6310. Te partiu no portão 03. Alfa Juliette, pátio, portão 03, OTAN 3258. O transporte de órgãos vitais vai se continuar ainda no próximo trecho ou termina em Salvador? Livre frequência, Guardião 06. É. Bem, obrigado. Opa, Tango, Eco, Tango, Índia, está autorizado, vai direto ao rotatório. Confere. Opa, Tango, Eco, Tango, Índia, está autorizado, vai direto ao rotatório. Tá bom, obrigado. Reporte na rotatória, visual com campo, Opa, Tango, Eco, Tango, Índia. Ah, reporta ali a rotatória, Eco, Tango, Índia. Azul 4070, passando Duna, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. 952, será? Até. 4070, passou Duna. 4070, continua a aproximação, cheque trem, aguarde custa livre. Aí, trem. 0, no solo 53, livre à direita, chame só 121, decimal 9. 219, 6310. Livre pouso, pistão no 0, vento 0, 80 graus no 0 nós. 80 com 10, livre pouso, 4070. 4070, confirmando, baixar de trabalho? Baixar de trabalho. 0, 1, 2. Em frente, segunda esquerda, via Juliette, bate no portão 612. Juliette, bate o portão 612, 63, 1-0. Dino 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 60, alterna 288. Secundária 128, decimal 8, gol número 3. Positivo, 260, alterna 288. Afirmativo. Sapatango, Eco Tango, Índia, reporte na rotatória visual com campo. Calma, Índia. Tango, Eco Tango, já tá avisado com o campo? Sim, avisa. Eco Tango, já chame torre 118, decimal 95. 98, 95, Eco Tango. Zero no solo, 57, livre da direita, chame solo 21, decimal 9. A livre 29. Agência 06, reporte no través do parque do Putaçó. 06, confirme pessoas a bordo. Zero livrando, na Fox. Né? Solo 6310. Solo 6310. Tá sem balizador aí, é? Tá sem balizador aqui, amigo. Nós vamos acionar em Fério aqui, só um instantinho. Tá bom, tamo aqui no 6, já entramos, tá? Tem que ser aqui mesmo. Azul 4070, em frente agora via Alfa, segunda esquerda Juliette, bate no portão 01, azul 4070. Via Alfa, Juliette, bate para o portão 01, azul 4070. Tá passando na sua falando. 6310 em frente à síndica. Tá bom, estamos esperando aqui. Portão Nova autorizado, é poste para o táxi 885. Já para o táxi 885. É o Tango Índia, avistado, altímetro 10012, livre pouso na 17, vento 090 graus, 109. Continuando na 17, oeste para Índia. Anete Pitua Sul, 06. 06, chame Torre 118, decimal 95. Desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento LS X-Way, resposta avisada no localizador, que negar no 012. 1012, desce para 2000, o 3662. Está livre da restrição de TAP? Livre dos mínimos de altitude e velocidade, está 3662. Sim, está 3662. Para o Graia? Demativo, de imediato, livro litoral e possível direto, que é autorizado. Guardião 07, informa que há uma aeronave Papa Alfa 34 pousando na final da 17 que não interferirá no seu pouso. Autorizado base pela direita, reporte quando no solo controlado, altímetro 0012, vento 090 graus, 129. Ótimo, obrigado, estou visual com tráfego da 17, livrando o litoral direto para ela, vou chamar no solo. Eco Tango Índia, visual com esquilo 50. Viva, senhor, viva. Não interferirá no seu pouso. Eco Tango Índia. Tango Índia no solo 03, autorizado Mactec, confirme parte para o qual irá taxiar. Confirmando o pátio da Bata? Sim, checo Tango Índia, autorizado táxi, reporte livrando pista. contato, chegou 1885, PLB 1-85-185. Alternando Galeão com 4 horas de altura. O 1885 autoriza ataque até o ponto de espera via parte principal, Índia no ponto de espera chamar a torre em 1-85-95, assistindo a 012. Cátio, Índia 895, com 1012, no gol 1885. Controlado, Cobra Eva, Guardião 06, obrigado. Guardião 06, no solo ao 04, livre frequência, bom descanso. Sangue Índia, livre frequência. Tente autorização, Galeão 360. Web 5827, confirma? Confirma, 5827. 5827, confirma? Copia, prossiga, interesse. Autorizado Galeão, via peso 10 até SMAP, após conforme a rota do plano de voo. Nível 360, saída da EL, Leda, após BID. Decola da 10 com primeira curva à direita. Acione 5421, frequência do controle 120.8. O objeto 5827 autorizado pro Galeão, nível de voo 360, rota peso 10 SMAP, após conforme a rota. A saída da 10, curva direita, Adael, Leda e após boa bridge, 5421 no transponder, 1208 ao controle de saída, o gate 4-67-5827. Web 587, cotejamento correto, reporte pronto para puxa, acionamento, portão 04. Pode dar a puxa, acionamento, 5827, dado. Oi, boa noite, voo 1885, ponto espera da 10, pronto. 1885, livre pouso, pistão 10, vento 090 graus, 129. Confirmando o livre decolagem? Voo 1885, coesão, autorizada a linha decolar, pistão 90. Ok, então, autorizada a linha decolar, pistão 90, voo 1885. 1895. 1895 da 3662, até daqui a pouco. Até. Salvador, boa noite, TAM 3662, final da novela. 3662, cheque trem, continue aproximação, aguarde pista livre. Bora dando pista livre, TAM 3662. próximo da Baixada de Chicago, tá 3662. Confirme que chama Antônio? 3662, passou sim, pra Baixada de Chicago. 3662, pista livre, livre pouso, pistão no 0, vento 0, 8, 0 graus, 09 nós. Livre e pouso não no 0, tá 3662. Confirmar o ajuste pro 3662? 3662, ajuste 10092. 10092, obrigado. 1985 decolado aos 10, chame controle 120, decimal 8. 208, boa noite. Bom voo 1985. Controle Salvador, boa noite, gol 985, passando 2600, Madael. Gol 985, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da El. Fabel, 360, saída da El, 985. F52 na escuta do controle.